Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. tempo que passou. Lá vai o comboio do forró. Lá vai o comboio do forró. Lá vai o comboio sem pegar portagem. Já deixo de vir para outra viagem, para outra viagem. Lá vai ligeirinho, desde o sul ao norte, do Algarve ao Minho. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Lá vai o comboio do forró. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Lá vai o comboio do forró. Ooh. canal 2. Thank you.

velho quem está. Só por mim. Daí este meu cansaço de sentir que quanto faço não é feito só por mim. Come on.